seja bem-vindo ao meu ouvido. Na primeira noite, quando nós chegamos no hospício, é um chá de café que eu gosto. E naquela semana tomar café foi um vício. Andréia na estreia, no segundo dia meus laços de fita. E sente a pouco embora, choque rosa é cor bonita. E Ana porque parece uma cigana da ilha. Seja bem-vindo ao meu ouvido. Na primeira noite, quando nós chegamos no hospício, Ilai, Ilai, por que quis me ver e foi lá no hospício? Salete, fecha fé, que é um chá de café que eu gosto. E naquela semana tomar chafé foi um vício. Porque embora choque rosa é cor bonita.